verificou-se que, depois de ter sido concedido 10 minutos para a apresentação de listas, não houve listas candidatas. Marcou-se uma nova Assembleia Geral. Vamos agora afinar a data, porque ficou marcada para dia 21 de junho, pelas 20 horas, em primeira convocatória, para reunir em segunda convocatória às 21. Mas, uma vez também há a festa na Zona Histórica, vamos ver se fazemos aqui um reajuste na data ou se vamos manter ainda, para se marcar uma nova Assembleia, para que se realize o ato eleitoral. E pronto, foi isso efetivamente que aconteceu. No associativismo funciona muitas vezes assim, ou seja, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez em que, tendo sido marcada uma Assembleia Geral para a eleição dos órgãos sociais, na primeira Assembleia marcada para o efeito não aparece listas de candidatas. Mas acredita que vão aparecer? Não tenho dúvidas nenhumas, pelo momento que o Oliveira do Hospital, que o Futebol Clube Oliveira do Hospital vive, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social, quer até do ponto de vista financeiro, acredito que na próxima Assembleia Geral, daqui por 15 dias aproximadamente, haverá efetivamente uma lista candidata. Aliás, não cometo nenhum tipo de inconfidência se disser que, inclusivamente há pouco, quando estávamos a encerrar a Assembleia, um sócio que estava presente me veio perguntar até quando é que poderia ser apresentada uma lista. Portanto, está tudo ainda em aberto. É óbvio que sim, isto não acontece só com esta instituição, acontece com a generalidade das instituições, acontece com a generalidade dos clubes e com a generalidade das associações. Nem sempre é a primeira Assembleia que acontece. Já me aconteceu, e na qualidade até de Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Hospital, ter que marcar 3 Assembleias Gerais para efetivamente acabar por ser eleita uma lista. Portanto, aquilo que aconteceu hoje não é novidade, é uma situação perfeitamente natural, perfeitamente normal, daquilo que é a vida todos os dias de uma associação. E, portanto, aquilo que vai acontecer é exatamente isto, é ser marcada já, daqui por 15 dias, uma nova Assembleia, onde, efetivamente, estou convicto que, efetivamente, vai aparecer pelo menos uma lista candidata, e o Oliveira do Hospital vai continuar a ter um clube forte, vai continuar a ter um clube que honra e que orgulhosamente representa as cores do concelho. Em relação ao número de sócios, o Oliveira, que esta época conseguiu muitos sócios, antes só tinha 200 e agora chegou quase aos 1000, nesta Assembleia, como é que foi em relação à adesão dos sócios? Mais uma vez, acaba por ser aquilo que é mais ou menos normal. Aliás, eu há pouco dizia, um pouco a brincar, que há cerca de 20 anos que estou ligado ao clube, e nesses 20 anos, se calhar, foi a Assembleia Geral mais concorrida. Tivemos cerca de 30 sócios, o que também, daquilo que é a vida normal de uma associação, acaba por ser um pouco assim. Infelizmente, já lá vai o tempo em que as pessoas participavam massivamente neste tipo de atos eleitorais e neste tipo de atos deliberativos. Há muito hábito de se dizer que os clubes ou as associações, ou quem manda nos clubes e nas associações, são os sócios. Eu costumo dizer que não é verdade. Não são os sócios que mandam nos clubes e nas associações. Quem manda efetivamente nos clubes e nas associações são os sócios que estão presentes nas Assembleias Gerais, que é onde se delibera aquilo que efetivamente a associação deve fazer, qual é o rumo que a associação deve tomar e quais são as principais decisões que devem sair para que prossiga ou não uma associação. E, portanto, enquanto as pessoas não tomarem consciência disso, de facto não é fácil. Gostaria muito de ter esta sala cheia, como gostaria de ter cheia a antiga sala da Casa da Cultura, ou eventualmente até o Salão Nobre dos Bombeiros. Gostaria muito que isso acontecesse. Não é expectável que aconteça com o Oliveira do Hospital, nem com qualquer outra instituição do concelho. Como tal, fico contente por terem estado presentes hoje 30 sócios. Fico muito contente, porque também é como disse, há 20 anos, ou há cerca de 20 anos que estou ligado ao clube, já fiz seguramente mais de 10 ou 15, se calhar é 20 Assembleias Gerais, entre Assembleias Ordinárias e Extraordinárias. Estive presente e presidi pelo menos cerca de 20 Assembleias Gerais, e com toda a franqueza, esta foi a mais concorrida.